Você sabia que a Rádio Serrana faz parte do Grupo RS Com? O maior grupo multimídia do interior gaúcho. Além da Serrana, a RS Com, Rede Serrana de Comunicações, conta com as rádios Viva, Jovem Pan, Serra Gaúcha e Porto Alegre, Querência, Tarian, Amizade e Conegliano. Fazem parte também dessa rede de gigantes o Bar Barbecue e ainda os portais Olar Serra Gaúcha e o campeão de acesso Lê ou Vê. Grupo RS Com, nas emissoras de rádio e nos portais de conteúdo. Estamos sempre perto. Aqui tem mais alegria. Aqui tem mais informação. 1070. ZYK 357. Frequência 1070. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Show Grande do Sul. Publicidade também é conteúdo. A Serra Gaúcha está cada dia mais bela e nós que respeitamos o turismo como nos bons tempos, estamos preparados para recebê-lo. Hotéis em Bento Gonçalves e Garibaldi, cicloturismo, agência de turismo receptivo, parque de esculturas domadores de pedra, gastronomia e muito mais espera por você na rede Downlander de hotéis. Você escolhe quando e nós lhe oferecemos o melhor em hospitalidade gaúcha. Consulte informações e promoções no site downlander.com.br ou 54-3455-3555. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti. E de tristezas vou viver. Basta um segundo pra você desaparecer num acidente de trânsito. Mas na vida de quem fica, o vazio fica pra sempre. Vá e volte bem. Respeite os limites de velocidade. Governo Federal. Gostava tanto de você. Aquele abraço. O tradicionalismo em destaque. Show Grande do Sul. Te lembra quando casou a Doralice? Não, mas é certo onde faz uma barbaridade de tempo. A Doralice era aquela moça gorda que morava no Rincão da Mulada, 88 quilos. Bom peso. Que no dia do casamento foi fazer uma gauchada e fez o maior fiasco do mundo. Casou com o Zé Taquara, um corredorzinho de carreira. 44 quilos. Neto do velho Aparício, isto. Que quis fazer uma rojada pra tapar o fiasco da Doralice e levou a rodada mais feia desse mundo. Quando o vivente levantou, tinha passado as duas esporas para um pé só. Olha, puxa, só. Agora o fandango deu o maior do mundo. O gaiteiro, de vez em quando, de um bugio, passava por um contrapasso e não faltava um cantador para lhe ajudar. Thank you. feijão com arroz. 3, 4 feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte. Campo Novo é um município gaúcho localizado na região norte. Seu gentílico é camponovense e os municípios mais são Três Passos e Tenente Portela. Possui uma área de 222 quilômetros. Sua altitude é de 437 metros e está a 465 quilômetros de Porto Alegre. Conta a história que o primeiro a se estabelecer na região, habitada por índios caingangues, foi João Vicente de Souza em 1834, acompanhado por um grupo de desbravadores. Em 1945, houve uma manifestação que sinalizava a busca pela emancipação. Em 1957, o movimento tomou o corpo e foi vitorioso. A Comissão de Emancipação desenvolveu um intenso trabalho e em 31 de janeiro de 1959, Campo Novo tornou-se município, instalado solenemente em junho do mesmo ano, com a posse dos primeiros administradores. Como município praticamente agrícola, tendo colheitas boas e com a ajuda de seu clima, é conhecido como coração da região celeiro. Mil e setenta, a número um na preferência popular. Você já visitou a loja Pedrosa Baby Kids? Não? Ah, então presta atenção! A Pedrosa Baby Kids está com 25% de desconto na linha de inverno e preços especiais na moda praia. Recebemos sua lista de chá de fralda e ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Pedrosa Baby Kids, onde o melhor custa menos. Na Júlio de Castilhos 322, no centro de Bento Gonçalves. Aqui tem mais alegria, aqui tem mais informação. 1070, essa é show.